Seção 80 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Canto dos Presos. Troa a alardear bárbaros sons abstrusos, o epitalâmio da suprema falta, entoado asperamente, em voz muito alta, pela promiscuidade dos reclusos. No wagnerismo desses sons confusos, em que o mal se engrandece e o ódio se exalta, uiva, à luz de fantástica ribalta, a ignomínia de todos os abusos. É a prosódia do cárcere, é a partênia aterradoramente heterogênea dos grandes transviamentos subjetivos. É a saudade dos erros satisfeitos, que não cabendo mais dentro dos peitos, se escapa pela boca dos cativos. Fim do poema.